Fala galera, bem-vindos aqui mais uma vez ao TigCast, o seu podcast do O Tig no Cinema. E estou aqui com dois convidados, pela primeira vez já estão aqui comigo, mas já estão bem conhecidos se você ouve podcast por aí. Em primeiro lugar, com a senhorita Domênica Mendes. Dodô, muito obrigado aí por aceitar esse convite. Ah, obrigada a você pelo convite, Thiago, e se não fosse você, cara, eu não ia assistir esse filme nunca. Então, eita, obrigada. Ou não, eu não sei, eu tô conflita no momento, a gente conversa sobre isso depois. E também tô aqui com o Marcos Moreira. Oba, gente, tudo bom? E complementando a informação que a Domênica já falou, se não fosse o Tigre, eu não veria esse filme novamente, porque eu relembrei porque eu não o vi duas vezes. Ai, meu pai. Olha só, olha que filme que tá fazendo esse auê com os nossos convidados aqui. Eu estou falando de Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987. Um filme que, olha aí, mais de 30 anos, com 30 anos de existência, né? Em 87, estamos em 2017. Olha aí, que coisa, 30 anos, ainda causa furor aí, ainda causa medo em gente crescida, com barba na cara, com filho, não sei o que mais. E graças a você, eu vou passar a noite em claro hoje. Muito obrigado. Ok, eu espero que você, inclusive, assista as continuações. Mas é isso aí. Gente, é isso aí. Mas antes de conversar sobre Hellraiser 1987, vamos aos nossos recados. E, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast, bem-vindos ao TigCast. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$ 12 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrim.com.br/tigrenocinema ou patreon.com/untigrenocinema e contribua com a gente. Mas se você não puder fazer isso, compartilhar e comentar já ajuda muito, assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes. Então, vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira. Obrigado! Só aí, como eu comentei lá no começo, essas vozes são novas aqui no TigCast, mas apesar de talvez as pessoas já conhecerem vocês, vou pedir pra se apresentarem, né? Então, por favor, começa aí, Domênica Mendes. Bom, vamos lá então. Eu sou Domênica Mendes, eu faço parte do site Leitor Cabuloso, que é o site que deu origem ao Cabuloso Cast, que é um... era, né? Agora já não existe mais o Cabuloso Cast, que era um podcast de literatura. E com o fim do Cabuloso Cast, eu sou agora a host do Perdidos na Estante, que é o nosso carro-chefe lá no LC. Além disso, eu tô sempre também gravando com a galera aí na podosfera. Eu também tenho de vez em quando umas ideias que eu assim, considero boas e que a gente busca fazer direitinho, como o podcast é delas e a Leia Novos BR. E basicamente é isso, gente. A minha vida, assim, cultural é baseada em livros e séries e games e filmes. Enfim, é isso que eu faço, é isso que eu gosto. E é isso aí, tamo aí pra quem quiser. E obrigado de novo, Tigre, porque olha... Cara, eu não sei porque você fez isso comigo, mas tudo bem, vamos lá, vida que segue. Só pra começar a puxar o saco, hoje a gente já teve a constatação de que a Domênica é a nova bibliotecária atualizada e renovada. Beijo, Luciei! Nunca vou chegar aos pés de Luciei, mas olha que assim, algumas coisas que ele fazia, eu tô tentada a fazer, mas gente, eu juro, eu tento ler os livros, eu juro, é difícil, mas eu tento. Ah, é porque tem isso, né? O Lucien chegava lá no meio do cast, bom, eu não sei, né? Porque não viu o livro até o fim. Okay. Não vale falar. Aqui não vale dizer que não vê o filme, viu? Porque queira ou não queira, leitura é uma coisa mais difícil. Às vezes você leva um mês pra ler um livro. Não, aqui você tem que sentar 2 horas. Nem isso no caso de Hellraiser. Mas, e você, Marcos? Aí, se apresente, por favor. Oi, gente. Eu sou o Marcos Moreira, lá do Sabre na Nós. Vocês encontram a gente em sabrenanois.com.br ou em qualquer agregador ou nas redes sociais. É tudo Sabre na Nós, tudo junto. A gente fala de cinema e tenta sempre, assim como o Tigre aqui, dar um complemento de informações e outras mídias do mundo pop pra poder aumentar a cultura dos ouvintes. É Boa. Isso. Muito bem. É isso aí, muito. É, pra isso que serve podcast, afinal de contas, né? Exatamente. Pois é, então, como vocês já sabem, já estão ouvindo aí, 1987, ano de Hellraiser. E uma coisa que eu faço aqui, que vocês talvez não estejam muito familiarizados, é que eu sempre comento sobre filmes que a gente já falou no ano do lançamento que nós acabamos visitando. E é a segunda vez que eu falo sobre um filme de 1987. A primeira vez foi lá no TigreCast número 93. E olha só, foi um filme de terror também. É um filme chamado Coração Satânico, que é um dos meus filmes de terror, assim, terror preferidos do Alan Parker. São propostas totalmente diferentes, mas eu recomendo muito se vocês gostam de filme de terror, mesmo que vocês não gostem, porque afinal de contas, assim, enquanto Hellraiser passa por uma coisa mais visceral, tem um terror assim mais visual, o Coração Satânico ele é bem mais simbólico, mexe com voodoo, então acho que de repente é uma coisa assim que vocês dois, eu não sei se vocês assistiram o filme, mas também acho que vale a pena pra quem estiver ouvindo assim e não conhece Coração Satânico, também dá uma olhada. Que nome simpático, né? Tá anotado aqui. Que nome... Pois é, o nome... Interessante. Simples, né? Uhum. Singelo. É parte do marketing, porque o filme em inglês chama Angel's Heart. Então, Ah, nossa, melhorou muito. Olha. Tá ótimo agora, tá tudo bem, entendeu? Você tem a opção do coração do anjo ou do capeta. Tudo bem, tá certo. E tem livro, viu? Se quiser, depende, Domingo. Ai, pelo amor de Deus. Olha... Saído... É, tem uma edição bonitona da Dark Side, viu? Daquelas lá de capa dura. Ai, não. Atrás, tá, olha. Não fala a palavra mágica. Ai, meu bolso. Vai acontecer. É, Domenica, você é do universo dos livros, mas eu suponho então que você não chegou a ler o Hellbound Heart, que é o livro que o Clive Barker escreveu junto. Não, eu não li, e inclusive, já que você já comentou da Dark Side, né? Eu sei que ele foi lançado aqui no Brasil recentemente pela Dark Side. Eu não sei se existem edições anteriores, e esse é um livro que eu ainda não coloquei na minha coleção da Side, né? Da Dark. E depois que eu vi o filme, eu fiquei curiosa. Porque a Dark Side ela tem um selo que é voltada para adaptações cinematográficas, mas que fala bastante sobre bastidores. E aí eu fiquei pensando, será que esse livro, ele é um livro sobre a produção do filme e tudo mais? Será que ele foi feito depois do filme? Ou ele é um filme, um livro que deu origem ao filme, eles se complementam, enfim, eu nunca vi uma resenha. Na verdade, eu sabia que Hellraiser existia, mas eu fui uma criança que me cagava de medo do Chuck e de Hellraiser. E Sim. Eu cresci e com quase 30 anos, eu falo que eu era uma criança muito sabida e que eu deveria ter permanecido sem assistir os dois. Entendeu? Porque a gente sabe onde dói, né? No fundo, a criança é inteligente, gente. A criança sabe o que ela tem medo. E aí, eu não li, né? Mas agora eu vou ter que comprar e vou ter que ler, porque agora, né, já vi mesmo, já assustei, já... Nossa Senhora. Enfim. E olha, tranquilo, é um livro que eu li o livro em 3 dias, ele é bem fininho, e ele tem umas diferenças substanciais, assim, em relação ao livro, mas ele estava escrito em paralelo. Se você ver a estrutura do livro, você vai sentir que ela tem uma coisa bem cinematográfica. Ele é romance? Ele é um romance, sim. Esse livro do Hellraiser é um romance. Não é um livro, como você disse, do de bastidor, né, de produção, livro pra colecionador, essas coisas. É um romance mesmo, então. Exatamente. É uma antologia que ele escreveu, que o próprio Clive Barker escreveu em 86, a diferença dos roteiros. É, tem algumas frases diferentes, mas basicamente a linha é a mesma que a gente vai discutir aqui. Legal. É, como você falou. Muito bom. É um livro legal. Eu li esse ano, eu achei bem... Eu aqui que me fez a vontade de rever aqui o filme, né? Então, deixa eu ver se eu entendi, Domenica, que você nunca tinha assistido o filme até esse convite. É interessante. Eu vi esse filme quando eu tinha, sei lá, meus 12 anos de idade. Ele foi marcante o suficiente pra eu querer vê-lo. E não só isso, como ver as continuações. Porque ele se é uma franquia que pouca gente fala, mas ela tem, se eu não tô enganado, 7 continuações. Exatamente. São 7 continuações e foi mencionado a possibilidade de haver um remake lá pelos idos de 2007, 2008, mas recentemente o próprio Clive Barker fez um Q&A. Sim. Eu esqueci qual é a rede social de texto que tem agora, que tá na moda, mas ele falou que a possibilidade é muito, muito pequena, porque essa ideia já veio e foi por várias mãos lá em Hollywood e não rendeu. Pô, mas o último é de 2011, né? O Revelation. Generations, tá? Não precisa, né, gente, fazer um remake. O negócio saiu faz pouco tempo. Fazem 6 anos que saiu o último também, né? Já deu, né? Melhor o primeiro. Vai assustar, tá tudo bem. Sabe pra que refazer? Pois é, e é um filme que eu não assisti esse remake, mas se eu fosse fazer uma sugestão, eu sugiro que vocês assistam até o quarto. O segundo é muito bom, é fantástico, porque ele dá uma introdução maior no mundo dos Cenobitas. Uhum. O terceiro, ele tem um toque hollywoodiano, diria assim, sabe? É, o segundo filme, o primeiro, eles fizeram muito sucesso. Daí Hollywood resolveu fazer, vamos fazer um filme aí com mais efeitos especiais, não sei o quê. Eles deram uma esquecidinha na história, mas assim, ele tem um visual muito legal. E o quarto, que chama... Bloodline, estou tentando lembrar o nome em português. Ele conta a história da criação da caixa, da caixa da configuração do lamento, a caixa do Le Marchand. E é bem legal, mas é assim, é um filme bem sanguinolento. E se você, por acaso, está ouvindo isso, tem menos de 18 anos, não assista, que o filme tem muitas cenas de sexo e tal, então... Nossa, demais. Aí eu vi o capítulo seguinte, e, enfim, aí eu não acabei não acompanhando mais. Mas é, como você falou, o Revelations de 2011, então eu vi até o Hellseeker. Daí os outros dois, tem dois, os outros três, aliás, né? Que inclusive tem um lá que o Pinhead vai pro mundo da internet, naquela coisa. Né? Gente, que doideira é essa? Eu acho que é o Hellworld, se eu tô bem lembrado, de 2005. Mas, enfim, eu acabei não assistindo. Mas é, Hellraiser tem um fandom bem... É, ele tem status de cult, né? Sim. Cara, mas eu fui enganada, porque olha só. Na capa do Hellraiser original, a gente tem o Pinhead, né? Sim. E assim, ele dá o medo da porra. Né? Pô, esse filme é de 1987, eu nasci em 88. Então, quando eu ia na locadora e vi esse negócio, mano, né? Uma boa, né? Não dá. E aí, eu assisti esse filme, né, pensando, porque logo no começo aparece o personagem, ok. Mas eu achava que o protagonista do filme era ele. Entendeu? E aí eu fiquei uma hora e meia tensa, sabe? Não uma hora e meia exatamente, porque ali no terceiro ato ele aparece de fato, né? Mas eu ficava, cadê o cara das agulhas na testa, sabe? Tipo, cadê o cara lá, né? E tal. E, nossa, eu fui muito enganada. Eu não esperava que o filme fosse sobre o que ele é. E se eu assistisse quando eu era criança, como foi a experiência do Tigre lá, que ele falou que ele assistiu com 12 anos, eu não ia conseguir provavelmente entender a profundidade da crítica que foi criada. Né, com relação aos temas que ele aborda, assim, de uma forma insana e absurda. Mas é um puta de um filme, sem dúvidas. E você sabe que essa maquiagem, né, do Pinhead, eles estão fazendo, na verdade, pra ficar só esse quadriculado no rosto dele, que, inclusive, esse prego que agora fica no rosto, ele era usado pra ajudar a fazer a marcação da maquiagem. Só que eles acharam que ficou tão assustador que deixaram onde tava, tipo, tá bom. Tá assustador o suficiente, não tira o prego daí, não. Coitado dele! Tem outras coisas, assim, bem interessantes, assim, porque a gente conhece hoje ele como Pinhead, mas no filme, tanto no livro, ele é citado como Cenobita Líder, né? Uhum. É, ele não tem nome, né? E a partir do segundo filme que ele é nomeado. Mas é uma coisa muito interessante, porque com esse visual aí, essa cara branca, os pregos, o peito dele que é dilacerado, é tudo... Os detalhes, né? Só é cheio de detalhes. A própria questão da roupa de couro, que os outros cenobitas também usam, né? Então tem essa coisa do... Quem hoje curte, talvez, BDSM, assim... E tem uma parte que é um pouco mais brutal, é... Sabe, quando o pessoal se coloca nos ganchos, se pendura? Tem um nome isso. Sim. Sim, e é nojento, pelo amor de Deus, não façam isso, crianças, por favor. Eu já vi alguma cena assim do povo se colocando gancho nos joelhos, ou na parte das costas, assim, onde a pele é mais grossa, né, pra aguentar, né? É, suspensão corporal. Quem gosta de trabalhar bastante isso no Brasil é o Zé do Caixão, né? Ele tem alguns filmes que ele faz algumas referências a isso. Porque é uma coisa que assusta mesmo, né? Dá um certo na gente. Não, que não existem curte determinados o lance. Tipos de ferimento que a gente vê e, tipo, não é que a gente curta, mas a gente suporta. Mas gancho... Nossa, gancho é uma coisa que acho que... Ai, meu Deus. Tira o pior da gente. Faz a gente pensar no pior, que assusta muito, cara. A primeira cena desse filme já me trouxe todos os fantasmas da infância. Eu também vi esse filme jovem, com 10 anos, e nunca mais, eu diria nunca mais, se não fosse o Tigre. Ai. Que bom que vocês aceitaram, assim. Eu imagino, assim, como é que seria. Eu estou me sentindo o próprio Pinhead chegando, assim, com vocês e falando assim: vocês têm que ver os prazeres que eu tenho que mostrar pra vocês. Não. Cara, não fala assim, não, cara. Você tá louco? Eu acabei de assistir um filme, não fala isso. Tá muito recente, tio Sun, para. Vamos falar aqui sobre alguns detalhes de produção, porque, como eu falei, esse é o primeiro filme do Clive Barker, e ele é conhecido realmente por escrever tanto o livro como o filme. E ele é um cara que realmente em Hollywood não teve lá aquele grande sucesso, apesar de ele ser produtor de alguns filmes como o Candyman, o Mestre das Ilusões, e tá, assim, sempre como produtor aí, aliás, sempre quando aparece aí um Hellraiser, ele é acreditado como o criador, né? Como o criador dos personagens. Mas ele é conhecido assim mesmo, assim, por eles mesmo. Apesar de ele ter aparecido já, como eu falei aí, no Candyman, no Mestre das Ilusões. É interessante como um personagem, como ele cria um personagem assim, que ficou tão icônico que ele ficou marcado por isso. Sim, é a questão do criador de personagens míticos, né? É bom pegar esses diretores ou escritores que conseguem desenvolver uma saga pra um personagem. Mostra a criatividade. Né? Ele não precisa desenvolver várias histórias como, por exemplo, e eu não tô desvalorizando por causa disso, tá? O Stephen King, que consegue 1 milhão de histórias com 1 milhão de personagens diferentes, mas pouquíssimos, raríssimos se destacam como foi o It. Mas esse não, esse começou a desenvolver histórias a partir de um personagem que, na verdade, nem é o personagem principal do filme, ou não sei se as continuações fizeram ele se destacar tanto assim, mas eu acho ótimo isso, entendeu? É a questão do cara conseguir arrancar o máximo possível daquela saga, como fez o Martin, como fez o Tolkien, né? Sim, na verdade, é por isso que eu falo, a gente olha pra tudo que é referenciado nesse universo que, quando você não conhece, você imagina uma coisa e a hora que você vai ver o filme, você percebe que não é aquilo, né? E isso é muito legal. Eu acho que isso funciona muito bem, principalmente pro universo de horror. Porque, pra falar a verdade, esse filme, ele dá um desconforto muito grande porque ele não é de terror, ele é de horror, né? Ele é nojentinho, ele tem cenas gosmentas e, assim, por mais que a gente saiba que foi feito na década de 80 e por mais que hoje a gente assista, sei lá, A Hora do Pesadelo e dê muita risada com as dancinhas do Fred Krueger, cara, sabe, tipo, o Hellraiser realmente você olha aquilo e dá um arrepio, assim, você fala, ah, esse negócio não vai parar, não vai parar, não vai parar, e, assim, nada de bom vai sair daí, isso só vai piorar, e ele te deixa isso muito bem claro. Então, sem sombra de dúvidas, assim, isso é uma maestria, né, tanto do criador quanto da equipe e a galera de maquiagem, que, pelo amor de Deus, né, que é isso, né, gente? Olha, essa galera aí, pô, sabe, que trabalho maravilhoso, maravilhoso. Sim. 30 anos e o filme ainda é extremamente passável, né? Não, é 30 anos e a maquiagem é melhor do que muita coisa que a gente vê hoje, entendeu? É isso que é assustador. Exatamente. Procurem Bob Keane, ele é o nome do maquiador, o cara que junto com o Clive Barker fez os efeitos práticos aqui do filme. Claro que nós temos um probleminha lá de efeitos especiais, mas aí não tem nada a ver, lá no final do filme, né? Mas a gente vai acabar comentando isso também. Inclusive, vocês perceberam, né, que de repente foram eles que inventaram o Nemesis, né, do Resident Evil, né? Cara, é verdade, nossa, mas tem um ser lá que é igualzinho. Igual. Cara, o Nemesis, ele é um plágio. É isso. É simples, é isso. A maquiagem do Nemesis é um plágio, entendeu? Eu olhei pra cá e falei, ah, olha só, entende tudo, sabe? Sim. E o original é melhor do que o do filme do Resident Evil, gente, né? Então. Sim. Ou, oh, sei lá, você pode dizer de repente que ele é uma homenagem, vai. Não, ou, sei lá. É que eu considero assim, a homenagem é quando você divulga, né? Sim. O plágio é quando você não fala nada. É, pois é, então. E detalhe, é o que eu volto a falar, a maquiagem desse filme é tão boa. Agora, é claro que muito da maquiagem também tem a ver com o poder de atuação dos atores que estão embaixo da maquiagem, né? Tirando o Nemesis e o Bolhaman lá, os outros dois... Os outros dois, você percebe a atuação da atriz e do ator, né? E, cara, é o próprio Pinhead, ele é assustador, entendeu? O ator que tá embaixo dele, se encontrar na rua, sai correndo, entendeu? Porque, tipo, você não é normal, sabe? Você manda muito bem. Será que você reconhece ele? Não sei. O nome desse ator é Doug Bradley, e ele fez a carreira mesmo fazendo o Pinhead. Apesar de ele ter aparecido em algum outro filme de terror, basicamente ele apareceu. A última vez que ele interpretou o Pinhead foi no 8, que é de 2005. Nossa. Ou seja, ele foi o Pinhead mais 7 vezes. É interessante. Caramba. Tem um deles aí que é o Inferno. O Inferno, que é de 2000, ele aparece menos ainda do que no filme, do que no primeiro filme. Ele realmente ele tem duas linhas de diálogo só. Nossa. Mas enfim, mas ainda assim é um filme interessante. Agora, sabe por que eu perguntei isso, Domênica? Porque, essa é uma curiosidade, né? Mas no final, depois das filmagens e tal, o pessoal foi fazer uma confraternização. E aí chegou o Doug Bradley lá, começou a cumprimentar o pessoal, e daí ninguém reconheceu ele. Ah! Daí, ele ficou meio encucado, daí ele se tocou que o pessoal da equipe só via ele maquiado. E daí não tinha ninguém reconhecido ele mesmo. Nossa, que triste. Mas isso deve ser muito comum com esses atores que fazem esses tipos de personagens, né? É igual você, sei lá, imaginar que o primeiro Pennywise do It original é o Tim Curry. Como assim, sabe? A hora que você consegue ver isso, sua cabeça explode. Entendeu? Uhum. Não faz o menor sentido. Ou você vê uma foto do ator que faz mesmo o Krueger no cinema, no original. É assustadora a diferença, porque, de novo, né? A maquiagem é absurda. Mas agora eu tô vendo aqui uma foto atual. Vai, uma foto de 10 anos atrás do Douglas, e ele tem uma cara de senhorzinho simpático, rapaz. É? Mas eu não confio nesses olhos azuis dele com esse sorrisinho em minha boca. Não, eu dispenso. Eu sairia da frente da rua, assim. Melhor eu salvar essa foto aqui no celular, vai que eu encontro ele em algum lugar. O outro mais conhecido aqui do elenco foi o Andrew Robinson, que fez o Larry no filme. Ele tinha aparecido no primeiro filme do Dirty Harry como um... Ele era o assassino ali da história. Acho que não tinha nem nome. Nossa. Mas assim, foi o papel mais conhecido dele. Mas se você por acaso é tracker e tá ouvindo esse podcast, ele foi por 6 anos o Garak, que é um dos personagens mais importantes assim da série da Deep Space Nine, que foi entre 93 e 99. Ih, rapaz, tô por fora. Não sou tracker. Também não tenho a mínima ideia do que você esteja falando. Próximo! É, olha que os trackers aí vão depois lá ir lá no leitor cabuloso, eu não quero nem saber. Ai, gente, sinto muito, eu falei, eu sou novinha, me perdoem, não dá tempo de ver tudo. Me indica que eu assisto, mas se for igual a Hellraiser, não precisa, dispenso. É. Temos também a Claire Higgins, que também apareceu na sequência de Hellraiser, depois esteve na Bússola de Ouro, e ela esteve alguns anos em Doctor Who, que ela fazia a O'Hilla. Tem algum Whoer aqui? É isso? Não, é Whoville, não. É difícil achar alguém que realmente é o papel mais conhecido dela. E afinal de contas, ela nesse papel, ela esteve por 2 anos, né? Quase 2 temporadas ali em Doctor Who. Mas, de novo, eu precisava de um Ruvin aqui pra falar se gosta dela ou dessa um pouco mais dessa atriz britânica aqui. Aí temos a Ashley Lawrence, que foi o primeiro filme dela, no fim das contas, e também apareceu na sequência, apareceu no filme de 2002, fez várias participações em filmes de televisão, séries de TV, sabe, desde Barrados no Baile, Plantão Médico, sempre aparecendo assim em algum papel. Fazendo pequeno. Pontas, é. É, algum papel onde ela é vítima e tem que correr bastante, né? Ela tem cara dessas atrizes que são construídas pra isso, da atriz que só corre, ela é bonitinha. Eu, inclusive, eu achei a personagem que ela faz, que é a Christy, eu achei ela muito bem desenvolvida no filme. Eu fiquei surpresa. Isso me surpreendeu bastante, mas enfim, a gente fala sobre isso depois. Sim, considerando que é o primeiro papel dela, mas não vingou. E na verdade, assim, ninguém dessas pessoas que nós citamos fez um grande sucesso. É, o Doug Bradley, ele é conhecido porque ele encarnou mesmo o Pinhead, né? Não é, e tem a ver com a postura dele também, com a voz dele. A voz dele é uma coisa, assim, uma coisa muito pesada, muito, muito grave, assim. Então, e ao mesmo tempo, eu acho que naquela frase que eu tentei copiar ali um pouco mais cedo, ele tem um tom doce, mas doce... Sei lá, de um jeito meio pervertido, eu diria. Cruzes. Isso ficou assustador. O que eu quis dizer é que ele gosta, né? Ele colocou um personagem que gosta do que ele tá dizendo, né? Sim, aí, sim. Aí quem for sofrer nas mãos dele, azar, né? Mas ele gosta do que tá fazendo. É, então, tu fala, gente, se encontra almoço, atravessa a rua discretamente, não pede autógrafo, tô falando, enfim. Vamos aqui começar a falar sobre, propriamente aí, sobre Hellraiser, filme de 87. Eu gosto, assim, pra falar, assim, logo do começo, desse clima que a gente tem, porque eu gosto desses filmes que começam, assim, em porão, e eu acho que, pelo menos assim, pra mim, a primeira vez que eu tava vendo o filme, eu não tava esperando uma coisa acontecer tão rápido, porque eu acho que foi você que comentou, né, Domenica, que você tava lá, assim, sentadinha assistindo o filme, de repente vem uns ganchos, assim, começa a puxar o cara e simplesmente, qual que é a palavra que a gente vai usar aqui, eles deslaceram o coitado lá do Frank. Desmonta, esbudega, sei lá, espatifa, cara. Esbudega, gostei. Esbudega é bom. Esbudego, cara. Literalmente não sobra nada do maluco, gente. Mas é que, na verdade, essa não é a primeira cena mesmo, né? E isso é uma coisa interessante. Faz falta, eu acho, que nos filmes de hoje em dia essa questão. Porque na década de 80, a gente tem... esse monte de filme que é tudo duração de 90 minutos, né? Então, 30 minutos pra cada ato. E eles são bem explicativos, né? Então, começa com ele comprando o cubo, aí mostra ele lá ajoelhado com um monte de vela, com o cubo na mão, e você sabe que ele vai se ferrar. Entendeu? Não precisa explicar que o cara é do mal. Ninguém que é são e do bem, que tem Jesus no coração, vai acender velas pro nosso Senhor Lorde das Trevas, o Capiroto, não é mesmo? E aí, depois, vem aqueles ganchos, você fala, mas da onde tá sendo esses ganchos, Batman? E não importa. Não importa, porque ele... se ele tá acendendo vela e ele tá fazendo a cerimônia, só tem um lugar de onde esses ganchos podem estar vindo, né? Pois é. Dos infernos, pra poder puxar ele pra lá. É, mas eu quero perguntar, então, pra você, Domênico, a primeira vez que você viu o filme, considerando, assim, anos 80, limite de orçamento, ó, esse filme custou só $1 milhão, hein? Olha aí. É que eu não sei o que que isso seria hoje em dia também, né? Tem isso. Eu não sei o que era $1 milhão na década de 80. Entendeu? Ah, você pode falar que hoje é um orçamento aí de talvez uns 5, 6 milhões de dólares. Tá, é um baixo orçamento. Então é quase feito no porão de casa. Eu acho que é legal esse tipo de filme assim, que já te pega, né, pela carne desde o começo. Né? ele dá um susto. E eu acho que você tem algum personagem assim, como por exemplo Freddy Krueger, que é bem marcante também. Uhum. Mas o legal do Pinhead, que ele aparece nas sombras aí nesse primeiro ato. Ai, sim. Mas é assim, ele é quietinho, ele é caladão, ele só vai lá e junta a cabeça do Frank de novo, né? E aí a gente tem a parte normal do filme, assim, digamos assim, né? Que é a família tentando reconstruir a família. A família reconstruir, né? Recomeçar a vida numa casa nova. Ele pega a fuça do Frank e coloca no chão, assim, em pedacinhos. E aí você olha e fala, eu sei que isso é de mentira, eu sei que isso é anos 80, eu sei que isso não tem qualidade. Mas, assim, é o Pinhead, gente. Dá medo. Não, e parece carne. Essa aqui é a questão. É extremamente passável, como a gente tava falando, cara. É muito bem feito isso. Muito. Sim, é coisa assim, muito. Sim. É coisa assim que efeito de CGI ainda não consegue. Não. Eu acho que é isso que acaba marcando, assim, pra quem viu originalmente, né? Parecia real mesmo. É isso, né? A gente tem pouco dinheiro aqui, não dá pra fazer o corpo dele em todo, então vamos fazer só aqui a cabeça, só a face. Né? E é caprichado. É assustadoramente caprichado. É pra deixar qualquer um já sem dormir desde a primeira cena. E é isso que é interessante, porque de fato, né, a hora que ele vai montando a cara do Frank no chão de novo, cara, você vê que aquilo ali não é de verdade, óbvio, né? Dá pra perceber que aquilo é uma maquiagem, algum, sei lá, não sei que tipo de objeto que eles utilizam no cinema, se é um gel que eles faziam, sei lá. Mas mesmo assim, você dá pra sentir, sei lá, um certo capricho, parece que foi feito à mão, sabe? Eu não sei explicar, ele é assustador. Assim, eu não sei, eu acho que se alguém pegasse pedaços do rosto de alguém e colocasse, não ia ser tão real, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Não é porque é um filme antigo que essa parte de efeitos do horror, né, que, lógico, o sangue sempre é zoado, né, não tem jeito, né? A galera até hoje não sabe fazer sangue, mas o restante é muito próximo à realidade, ao que a gente acha que é a realidade, né? Mas é que a gente já tinha sido puxado pra esse nível de susto na cena dos ganchos, Domênica. Aí já foi, sabe? A gente já mergulhou no mundo na hora do gancho. Ali. Mágica da edição, né? Exato. Tem uma coisa que a gente fala sobre filmes trash em geral. Porque às vezes, assim, quem tá um pouco fora leva isso como uma conotação ruim. Mas quem faz filme trash, assim, até mesmo aquelas ficções científicas nada a ver dos anos 50, eles tinham prazer, assim, de fazer cinema, né? E aquela coisa, eu não tenho dinheiro pra fazer, dane-se, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí eu compenso com uma boa história. A questão é que eu gosto tanto da história de Hellraiser que essa parte com o cuidado dos efeitos práticos é realmente um a mais. A gente entra na história basicamente por causa disso. Você compra a história porque você tá vendo... Você sabe, assim, que é verdade. A Domênica falou, né? Você sabe que é de mentira, mas parece de verdade. Sim, é porque ali você já tá convencido pra aquela cena dos ganchos puxando a pele do Frank, porque você já está comprado na própria pele dele sendo arrancada com aqueles ganchos que você consegue sentir enquanto assiste. Então, você já tá passando por aquele momento doloroso, entendeu? Já mergulhou no mundinho e mesmo que aquilo ali fosse feito de uma forma tosca, o que claramente não foi, você já estaria convencido de que ele realmente foi pro inferno. Não, mas aí o filme te engana, entendeu? Aí o filme olha pra sua cara e fala, isso aqui é anos 80, meu irmão, o que você tá pensando, seus trouxa do século 21? A gente pegou o cara e estourou? Sim! No pôster é o Pinhead. Sim! Ele é o protagonista? Não! Entendeu? E aí você fica pensando, ah, o bichinho vai voltar, sei lá, pra casa, pra, sei lá, matar a menina. Né, matar aquela mulher com cara de tonta. E não, tem algo muito pior que vai acontecer, entendeu? Algo muito mais nojento e muito mais real. E não existe a menor possibilidade daquilo ser de verdade. E aquilo ser o que a gente fala de níveis de nojinho avançados com sucesso, entendeu? Porque a cena do Frank voltando do inferno, meu irmão, vou te falar, eu desafio qualquer pessoa hoje, com a tecnologia que a gente tem, fazer algo tão... sabe, muito nojentinho feito, igual eles né? fizeram. Puta que pariu! Absurdamente, assim, os detalhes assustadores. Olha só como a gente tá dando o devido crédito a essa parte da a essa parte visual, mas parece que é só isso, né? Mas não é só isso. Eu gosto do texto também. Eu gosto das discussões, até das rimas visuais que são criadas. Por exemplo, quando chega o Larry, né, e depois eventualmente a Kristen, pra que, né, que é a filha dele, só pra fazer um paralelo do livro, ela não é filha dele. O Larry, né, que é o irmão do Frank, que nós acabamos de ver sendo... dilacerado. Né? Dilacerado. E a Julia chegam lá naquela casa pra viver lá. E a Julia claramente tá com nojo daquele lugar, né? Porque isso também é um símbolo que a gente sabe que aquele casamento já não tá bem. E a tentativa do Larry de se mudar pra lá é pra ver se eles conseguem dar um jeito, né, naquele casamento. Exato. E eu gosto de uma coisa assim, por exemplo, que como aquela casa que era do pai dos dois, né, dos pais deles... Uhum. Né, do Frank e do Larry, tem uma coisa assim, sagrada lá, porque tem aquela casa, aquele quarto que aparentemente era da mãe dela, cheia de imagens de santos, mas aconteceu uma coisa profundamente profana ali, né, que aconteceu lá no porão, né, no sótão. Isso, desculpa, no sótão. O brasileiro que não tem casa de três andares. Né? Exatamente, faz parte. Coisas, né? A gente tem um momento assim, de construção ali da casa, que acaba sendo um lugar que não é um lar, né? Porque afinal de contas, uma pessoa não tá lá porque não quer, a gente não sabe exatamente quanto tempo aconteceu, mas dá para ter uma ideia pela comida apodrecida ali na cozinha, né? Sim. Mas é um momento assim de choque mesmo, assim, porque tem aquela coisa, nós temos no começo um grito assim que ecoou pela casa, ninguém ouviu esse grito, só o próprio Frank, né, e os torturadores dele, uhum. Pra gente descobrir a história, não só a história do Frank, mas aí nós descobrimos também qual é a relação dele com a Julia, né, que aparece lá aquele Frank sedutor, né, chega, até meio clichê, né, se você pensar, ele chega na chuva, ah, eu posso entrar com a camisa aberta, não sei o quê. Sim, exatamente. E essa coisa pra complementar, né, esse conflito que você falou da família que tá chegando ali, você vê que a filha dele, ela não tá querendo ficar ali junto com eles dentro da casa, né, ela falou, não, pode deixar, arranjei um quarto, não sei onde. Aí ele fala, não, você vem morar aqui, você pode ficar com a gente. Ela, não, não, eu já me arranjei, eu tenho um quarto, você vai, se você quiser ver até, você vai gostar, coisa e tal. Quer dizer, já existe o conflito, né, a coisa já tá meio bambeando, né, apesar da tentativa dele de tentar recuperar o relacionamento tanto com a esposa quanto com a filha. É, mas eu vou te falar uma coisa. Quando, como o Chigre falou, né, quando o casal chega na casa, a Julia, que é a esposa do Larry, ela tá sempre com essa cara meio de desconfortável. Nitidamente é com o casamento, claro, mas a impressão que também dá é que talvez ela esteja desconfortável com o ambiente, porque tá sujo, né, deve estar um cheiro horroroso, porque tem comida estragada, tem um monte de zoeira lá, né. Uhum. E aí a gente é levado a imaginar que ela não quer exatamente ficar ali. Quando ela encontra as fotos do Frank, e aí imediatamente ela muda de opinião, eu olhei e falei, ué, mas eu não imaginava que esse ué era aquele ué, entendeu? Aquilo, eu olhei e falei, como assim, moça, da onde isso tudo veio? E isso é a atuação deles, cara. Eu não acho que, que logo ali de início dá pra você imaginar a profundidade da confusão toda que esse filme vai te trazer. Nossa. Uma parte bem marcante dessa característica dos dois, né, tanto do Frank como da Julia, essa névoa, que vou te chamar de névoa, mas essa questão da luxúria dos dois, porque quando o Frank conhece a Julia, ele já se mostra um cretino, e ela, digamos assim, que tava lá compromissada a se casar com o irmão no dia seguinte, ali, dois dias, alguma coisa assim, ele já chega lá, eles transam em cima do vestido de casamento dela. É, aí que tá, aí eu acho que toca num assunto que é meio complicado, porque, e talvez seja complicado pra mim, no meu viés, porque eu sou mulher, né? Eu ia perguntar também sobre isso. É, e aí eu acho que assim, por mais que eu entendi a forma como foi montado, que é pra mostrar assim, olha, na verdade o casamento dele está comprometido, mas isso é o de menos aqui. O problema maior é que o Frank, ele vai voltar do inferno, porque ele que é o renascido do inferno, parabéns Brasil, por mais uma tradução que dá spoiler. Show de bola. E aí, o que, que acontece? Ela, na verdade, acaba ajudando o Frank porque ela tem um caso com o Frank e jurou fazer qualquer coisa por ele. Eu olhei pra aquilo e falei, tá, o cara chegou e aí vamos transar, uhul. E ela tá com um cara super legal e o outro é super, sabe, do sadomasoquismo e, sei lá, chama ganchos do inferno pra se esbudegar no porão dos outros e como assim? Sabe? Então, não, o filme ele simplesmente mostra o que você precisa entender, né? E o que a gente precisa entender é que eles tinham um caso. Mas assim, a gente não tem ideia da profundidade do que caso que é esse. Tanto que durante todo o filme, a gente fica na dúvida se ela gosta do marido dela ou não. Porque ela, por exemplo, é super contra o Frank matar ele, entendeu? Ela fala várias vezes, não, ele não. Então assim, não dá pra saber se é por dó ou se é porque ela realmente ama o marido. Fica meio em segundo plano essa discussão. Essa primeira vez, assim, é que o Frank, ele é um cara com muita lábia. Então ali Sim. nessa primeira cena que nós conhecemos, que ele conhece ela, eu vejo uma sedução, assim, da inocência dela. Ele tirou a inocência dela lá e ela ficou tão marcada pela presença dele que ela se apaixonou pelo Frank, mas casou com o Larry, porque afinal de contas tem essa questão de, ah, beleza, o cara, transei com o cara, mas pô, o Larry, ele é mais estável, ele, né, ele pode ser um cara assim que vai... E quando ela tá lembrando, cara, parece que ela tá, sei lá, triste, parece que ela tá arrependida, parece que ela tá... Em algum momento, eu imaginei que ela ia chegar e ia falar pro marido, assim, quase, sabe? Na minha cabeça, eu falei, mas por que que ela tá lembrando de uma coisa que aconteceu, sei lá, há quantos anos? Porque a gente também não sabe há quanto tempo eles estão casados, né? Uhum. Que seja 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, isso não importa. A hora que ela lembra do Frank, ela faz uma cara de arrependida pelo que aconteceu. Não uma cara de, ai, como estou com saudades de você, ou ai, nossa, agora que você morreu, estou arrependida, entendeu? Não é isso. A sensação que dá pela atuação da atriz é que ela tá, não sei, desconfortável pela traição, ela, sabe, tá assustada, tá com medo, sei lá, arrependida do ato de trair, né? E não com saudades, teoricamente, do cara pela qual ela se apaixonou. Mesmo porque ela não sabe o que aconteceu com ele, né? Sim. Eu acho que essa coisa, assim, da ela se sente culpada, mas não é necessariamente porque ela ama o cara, é porque por uma questão de convenções. Porque se você notar, ali no filme, a não ser na parte que ela vai tentar enganar o Larry pra ele não subir no sótão, sabe, ela não troca um carinho com ele, ela não troca uma palavra de carinho, um beijo que seja. Então, Exatamente. Mas ela também não faz isso com o Frank. É isso que eu tô querendo te dizer. Essa personagem, ela é muito complicada. Tudo bem, a gente vê que ela tá numa uma relação de poder com o marido. Isso é bem claro. A partir do momento que ela fala, não, a gente fica. E aí, isso eu saquei, tem uma cena que ele machuca a mão. O Larry, em determinado momento, ele machuca a mão. Que aí o sangue cai no sótão, né? E é que traz o... Enfim. O Frank de volta. O irmão capirotal, isso. E aí, ela vai cuidar dele e por mais que ela fale, não olha pro sangue, não desmaia e tudo mais, isso daí é ok, porque quem convive com pessoas assim sabe que a gente tem que agir de forma mais racional. Mas ela depois, eles vão oferecer um jantar pra amigos, imagino que sejam amigos, né? E aí em determinado momento você percebe que ela tá completamente fora dela mesma, e ela decide sair da mesa porque ela não quer mais ficar ali. E isso ela nem viu ainda o Frank. E ali a gente percebe claramente que quem manda no casamento é ela, né? Ela é, digamos assim, a razão. E o Larry está desesperadamente tentando fazer alguma coisa pra salvar isso, mas não dá pra saber se ela quer. E aí, quando ela encontra o Frank, você fala, sabe, eu fiquei o tempo todo me questionando se ela sabia que ele poderia fazer uma coisa daquela. Porque ele tem algumas cenas que remetem ao passado dos dois, que ele pergunta pra ela, né? Você faria qualquer coisa por mim? Ela fala, eu faria. E aí corta pro presente de novo. E eu entendo que isso é um recurso do filme pra falar, olha, ela é capaz de qualquer coisa mesmo pelo Frank, porque ela prometeu. Mas não dá pra sentir que, nossa, como eles se amavam, entendeu? Parecia uma coisa extremamente carnal. E aí eu fiquei, sabe, só porque você falou mesmo, sabe? Pra mim ela ficou sendo tratada de uma forma, não, eu não diria escravizante, mas meio objetificada. É porque também mistura com um pouco da cultura do loser, sabe? Que o Frank seria o manda-chuva, malandrão, que Sim. tirou a véu de bondade da mulher. E o irmão dele seria, tipo, o loser ou o CDF, que se deu bem na vida, tá bem sucedido e é por isso que tá com ela, entendeu? Então fica uma coisa meio complicada. É aquela maldita atração pelos boy lixo. É a maldita atração pelo cara com cara de mal, com a jaqueta de couro e uma Harley Davidson, sabe? Aí você fala, não... eu vou viver essa aventura, sei lá, de uma noite. É isso mesmo, o grande problema do questão do filme realmente é a questão da luxúria. É isso que vai Sim. motivar a Julia a fazer os crimes que ela comete lá pra tentar ressuscitar o Frank. Claro que tem uma questão de dominação e tal, ele é o macho alfa, assim, por uma palavra... Mas, assim, é o melhor tema que me vem à cabeça agora, pelo menos. Uhum. É que, assim, se a gente for parar pra pensar na filosofia do filme, o que que acontece? Aquela caixa, né, a caixinha lá mágica, que eu não sei o nome, ela, com certeza ela tem um nome, mas enfim, o cubo. Ela, no primeiro filme, ela é chamada de a caixa do Le Marchand, e depois é chamada de a configuração do lamento, que eu adoro esse nome. Nossa, que nome lindo, sim, é mas lindo, enfim. Né? Sim, muito bonito mesmo. Mas enfim, o cubo que dá o acesso pros cenobitas, né? Pra essa dimensão do inferno, o que acontece? Eles prometem oferecer pra você o máximo de dor e prazer que você possa aguentar. E assim, se a gente for parar pra pensar no que acontece no filme, isso acontece o tempo todo a partir do momento que o Frank aperta aquela caixa, entendeu? Só que a maior chance de sentir dor e prazer que a Julia pode ter é ficar dividida entre o marido e o cunhado. O cunhado tá totalmente asqueroso, porque o que atraía ela era a beleza dele. E assim, o cara tá lá, né, todo se remontando literalmente. Literalmente. Né, de dentro pra fora. Então, esse sim, é muito cara. Legal, de dentro pra fora, né? Ele é muito nojento. Ele é muito aquela nojento. Aquela cena, inclusive, a primeira vez que ele cai o sangue e aí ele começa a renascer, é bem legal, porque é um renascimento mesmo. Porque ele começa lá, vem primeiro os ossos, aí vem o sistema nervoso, um pouquinho de carne... E aí ele grita como se fosse um recém-nascido mesmo. Sim. Sim. E isso assusta. E essa cena é muito bem feita até hoje. Vejam e revejam essa cena sempre que puder, porque isso é um efeito especial muito maneiro, cara. É uma coisa, eu vou falar bem entre aspas aqui, simples, mas, cara, extremamente convincente. É, você percebe que não tinham muitos recursos, mas o que eles tinham na mão ali, eles fizeram magia, sabe? Magia, né? Exatamente. É a sensação que dá. E é o que torna, na verdade, um filme de horror, porque chega a ser nojento. Ele dá um certo asco na gente, assim. Então, mas a partir do surgimento do Frank, é que eu fico confuso com a situação dela, porque é uma relação de poder. Ele tá dizendo, vai lá e faz o que eu mando, porque você falou pra mim que ia fazer tudo o que pudesse. E aí fica estranho. Mas ele não manda no começo, ele pergunta. Ele pergunta pra ela, você vai me ajudar? E ela fala, vou. Você lembra que você me prometeu? É relacionamento abusivo, né? A velha história de atualmente. Isso é bem importante também. Mas assim, não é nem essa questão. Eu acho que, na verdade, o que o filme mostra pra gente é exatamente isso que eu acabei de falar, entendeu? É que o que a caixa, né, o que, entre aspas, eu vou usar um termo bem, bem ruim aqui, tá? Me desculpem, fãs do filme. Mas a ativação, a atuação do poder de influência dos cenobitas, o que eles proporcionam é o máximo de dor e prazer que você possa sentir. E o máximo de dor e prazer que a Julia pode sentir é tentar segurar um casamento que ela sabe que pode dar certo, tanto que foi a escolha que ela fez. Querendo ou não, ela casou com o Larry, ela não ficou com o Frank, entendeu? Então a gente, por ela ser racional, eu imagino que ela escolheu ele no final. Só que, mesmo assim, ela tem uma atração pelo Frank, mas o Frank não tem o mínimo de beleza e precisa que ela mate pra que ele volte. É uma possibilidade de dor e prazer dentro do psicológico dela que é muito grande. E isso acontece também na relação do Frank com a sobrinha Christy. Mas ali fica muito visível que provavelmente ele abusava dela quando ela era criança. Isso ficou bem, ficou meio subentendido, né? Sim. Por causa de uma frase que ela fala, que eles vão ter lá no meio. Mas entre esse meio tempo, né, a gente tá indo e voltando, é interessante assim como vai construindo mesmo essa questão da mudança da Julia. Porque assim, você pode falar assim, ah, beleza, não gosto da personagem, ela... Por qualquer motivo. Mas nesse momento que ela tem a virada, que ela começa a caçar os homens nos bares aí pra poder levar pra casa e aí o Frank começa a chupar... A essência deles? Nossa, que... O sangue, na verdade, né? É literalmente sangue. Bem no estilo vampiro mesmo, né? De aquela... Quer dizer, não é tão físico quanto dentes no pescoço, mas é aquela coisa de agarrar a pessoa pelo pescoço e parece que tá sugando a alma pelas mãos ali, né? É, e ela... E que assim, né? E homem, tudo idiota, né? Vai seguir uma mulher bonita até em casa e quando já veio o golpe, né? Trouxas. Enfim, desculpa. Não, não te tira razão, não. Gente, na boa, né? Você não conhece ninguém num bar e você tá bêbado e você vai no sótão da pessoa, né? Assim, né? Gênio. Mas enfim. Você viu Hellraiser, viu? Viu? Só fiz um favor pra quem de repente não viu. E aí, nunca aceitem convites para ir no sótão das pessoas. Mas não importa se você conhece a pessoa ou não, sótãos não são lugares para se visitar, ok? Ok. Com contrato ou sem contrato, meninas, não importa, não visite o sótão de uma pessoa estranha. Exatamente. Mas eu acho interessante porque é uma coisa que a gente não comentou, né? A gente meio que analisou a Julia, mas a gente não comentou como ela vai evoluindo na relação dela com o Frank. Por exemplo, a primeira vez que ela vai caçar pra ele, ela na verdade tá salvando a Christie, porque ele pede ajuda e quem tá subindo a escada é a Christie, né? E aí passa um tempo, ali imagino que alguns dias, e o Frank tá lá no sótão ainda. A gente não tem ideia de qual é o tempo de duração das semanas ou meses que o filme trabalha, né? Mas passou-se algum tempo ali, com certeza. E aí, o que acontece? Ela vai caçar, acaba trazendo um homem pra casa, e é bem nítido que ela não suporta a ideia de trair o casamento dela, porque o cara vai beijar ela e ela reage de uma forma um pouco, né, meio, não posso, até a hora que ela sobe e eles têm ali um diálogo tal que é o momento que ela realmente consegue depois, né, dar cabo nele e o Frank tem a sua primeira refeição, digamos assim. E aí, quando isso vai evoluindo a um ponto que ela se torna uma pessoa que, ok, entendeu? Vou sair por aí e ela faz uma escolha, ao final de contas. No final, ela escolhe o Frank em vez de escolher o Larry. Aí que tá o interessante, né? E nessa escolha que ela faz, ela vai desenvolvendo esse lado dela psicopata, que ela continua matando, assim, né? Sem hesitar. Inclusive, parece que ela desenvolve técnicas, porque no primeiro ela se suja tudo e no último, tipo, ok. Legal, é. Né? É. Ai, vou lavar as minhas mãos agora. Lasquei o meu esmalte, né? Tô ficando meio sensibilizada em relação a cada morte. Não, e sim. Essa transformação dela é tão forte que na última morte ela permite que o Frank acabe com o Larry e assuma literalmente a pele do Larry. Exatamente. Ou seja, ela escolheu o Frank no final. Só que é interessante a gente falar que quando o Frank decide matar o Larry, de verdade, ela pede pra ele que não. Que tem uma cena ali bem rapidinha, que ela tá na cama com o marido, com o Larry, e o Frank sai de dentro do armário e ele dá-se a entender que ele vai matar o Larry. E aí a gente fica na dúvida ali, porque seria perfeito pra ela, resolveria o problema dela, né? E ali ela fala que não, e o Frank fala, mas por que não? E ela fala, ele não. Um último resquício de respeito ali, né? Sim, mas isso também não impede, não muda o fato de que ela continua trazendo, né, os caras. E quanto mais forte o Frank vai ficando, quanto mais visivelmente humano ele vai ficando, mais ela se afasta do marido. O que é essa loucura, sabe? Cara, é muito absurdo. Essa é uma construção que você já falou, né, Domenica? É uma construção interessante da Julia, porque quando chega a parte, assim, que ela pede pro Larry não subir, porque ele tá ouvindo um barulho lá, ele vai querer investigar, porque afinal de contas, né, é minha casa, eu sou o homem da casa, tal, esse tipo de coisa. Eu vejo que essa questão dela não deixar o marido subir, não é nem porque ela ama ele, é mais porque, assim, queira ou não queira, ela tá sendo cúmplice de assassinato. E ali o Larry ainda é o último resquício de humanidade dela. Então ela tá mais segurando ele, mais por causa disso, mais por causa, assim, de tem um limite, existe um limite aqui, eu não posso passar desse limite, porque senão aí eu perco a minha alma, sei lá, eu deixo de ser humano. Então, até o último momento ela tenta não entregar o marido pro irmão. É, até que ela entrega. Sim. Nesse meio tempo, meu Deus, sempre esqueço o nome da Christie. Ela de algum... Agora eu não tô lembrando exatamente como. Desculpa, eu vi o filme ontem, mas realmente sumiu da minha cabeça. Ela conhece os cenobitas. Ela se coloca na presença dos cenobitas. Sim. E ela fala, olha, eu sei quem tá fazendo isso e eu sei como... E tem alguém fugindo de vocês, que eu posso trazer de volta vocês. E aí é feito meio um acordo, né? Ah, sim, tem toda essa questão. Porque, afinal de contas, ela... Adiantando, mas é já na parte que... Ela encontra... Ah, um sim, exatamente. Meio refeito. E aí ela foge, porque ela ficou perturbada de ver um cara... Sem pele, é. Nossa, cara, e continua convincente. A montagem da maquiagem dele é assustadoramente real. E é legal que isso faz uma parte mais interessante, porque é o que a Domenica falou mais cedo. Quando ele se apresenta, ele fala assim, é o seu tio Frank, lembra de mim e tal? E ele fala aquela frase assim, que depois vai condená-lo, né? Que é o come to daddy, né? Tipo, que nojo dessa frase, velho. Puta que pariu. Olha, é a frase mais nojenta que pode ser dita por um homem na face da Terra, sabe? Mas enfim. Você lembrar que 80% de casos de... De abuso sexual contra menores de idade ou qualquer tipo de abuso sexual de homens para com mulheres é feito com essa frase. Uhum. Né? E sem falar que 80% dos casos é alguém da sua casa, né? Sim. Alguém conviveu com você. Próximo, pode ser o Daddy mesmo. É esse o problema. O pessoal falando aí do peladão lá no museu, não conheço nenhum caso de. Não conheço nenhum caso, mas enfim. Uhum. Né? Aqui sou eu abrindo as minhas polêmicas para casos recentes, caso você esteja ouvindo aqui. E aí, essa questão aí, né, da Christie sair perturbada, ela perceber que o cubo é importante pro Frank, e ela sai desnorteada, mas com o cubo na mão. E como ela é uma personagem curiosa, né, porque afinal de contas é legal, é assim, eu não sei se vocês já viram aquela, eu tinha uma cópia da caixa uma época. Uhum. E ela, assim, ela é muito bonita e tal, e aquela coisa, você fica compelido mesmo a mexer, né. Não, e a coisa da curiosidade, da inocência da idade dela, ela tá numa fase adolescente em que aquela coisa, né, chama atenção dela. É que ali ela sai correndo, na verdade o que acontece assim, só pra lembrar até o Marcos e pra lembrar quem tá ouvindo que não assistiu recentemente o filme. O Larry, em determinado momento, senta com a Christie em um café e fala pra ela que ele tá sentindo que a Julia tá muito afastada dele e que ele já fez de tudo e que não sabe o que fazer porque ela tá muito triste e ela não tem vontade de sair de casa. E aí a Christie faz aquela cara de ai, sabe que saco, não quero resolver isso. E ele fala, por favor, vai lá, conversa com ela, porque você é menina, seja gentil, quem sabe você não pode me ajudar. E aí, a Christie vai pra casa do pai dela, pra conversar com a esposa dele, e ela vê ela traindo a última vítima do Frank. Ah, é verdade, sim. E aí ela entra na casa, né? Uhum. Isso, o cara pede ajuda pra ela que o Frank deixa, inclusive então aí a gente descobre que ele literalmente suga, né, porque essa última vítima dele, ele tirou o sangue do cara com o cara vivo. Ele uhum. foi destruindo o cara enquanto o cara tava vivo ainda, porque ele pede socorro pra Christie. Me lembrou a cena do Robocop, isso. Que horror. Exatamente. E aí ela entra no quarto, vê o Frank, por acaso, na hora que ela tá tentando esquivar dele, ela pega no cubo e aí ele fala pra ela, não pega nisso. Uhum. E aí, pra fugir dele, ela joga pela janela, sai correndo dele, ele fica desesperado, e aí ela se toca de que aquilo é importante, pega e sai correndo, desmaia, acorda no médico. Aí ela não tem o que fazer, porque o médico tranca ela, falando assim, parece muito chato, mas enfim, desculpa pelo tom monólogo. E aí ela começa a brincar com o cubo. E ela abre uma fenda na parede. Aí é o beco diagonal que abre na parede, né? É, exatamente. É. Isso, que aí ela vai entrando e tem um escorpião mutante. Essa lá. Essa cena me lembrou aquele videogame Devil May Cry, que tem, pra galera que curte videogame, tem uma cena que o personagem principal é perseguido por um animal muito semelhante a esse demônio aí desse filme, num corredor. Olha só. Pode ser uma referência, talvez? Não, esse com certeza é uma referência. Esse com certeza. Porque o que a caixa faz, né, como a gente tinha comentado, né, ela abre portões. E aí ela abriu um portão para o mundo que aquela coisa não conhecia. E aí, né, vem talvez aí a parte mais interessante, uma das partes mais interessantes do filme, porque essa cena, ela dura assim, uns 5 minutos no máximo. E quando aparece, né, o personagem lá que a Domenica falou que finalmente veio, né, tava o cara que veio da capa, finalmente apareceu. Ele tem, assim, acho que umas 5 frases só, mas cada frase é marcante. É pelo jeito dele falar, né, pelo jeito dele se portar. E começa lá, você, a caixa, você abriu, nós viemos. Sim, exatamente. Deus, né? É, eu quero que vocês vão pro inferno. Pra ir pra lá, nós temos que levar alguém. Eu, meu irmão. Só vai levar quem? Sabe? Por favor, que não seja essa eu. Essa é a hora que faz o acordo que ela fala, eu sei que tem uma pessoa escapando de vocês e eu tenho como trazê-la de volta pra vocês. E aí o que é engraçado é que ali, depois fuçando na internet, eu descobri que tem um outro demônio lá, porque tem dois humanoides só, né? Que é o Pinhead, e tem uma outra, que ela tem uns ganchos no queixo, né? E aquela lá é uma mulher, né? Eu não sabia disso. É. E aí, tipo, nem tchum, porque pra mim eles são completamente assexuados e só muito do mal mesmo. Mas enfim, achei legal o fato dela ser um demônio fêmea, digamos assim. É, porque eles têm essa questão do negócio do prazer, mas é um prazer, assim, fora da esfera humana, né? Sim. Então, até que quando a Christie pergunta assim, né, quem são vocês que tá chorando? Ele fala, né, exploradores, demônios pra alguns, anjos pra outros, hein? É. Nossa, e que frase é essa, né? Sabe, que gente, né? Enfim, isso não é coisa pra quem assiste as coisas com 12 anos, tá, Tigre? Só pra constar. É. Mas enfim. É, muito legal. Aí... Vai pro inferno, né? Sozinho não, né? Sozinho não. Não, acho melhor não. Pais que estão vendo isso, não deixem os seus filhos de 12 anos assistir esse filme, ok? Ok. É. Outra frase que eu gosto muito, assim, da moça, né, da fêmea, da sinobita fêmea, né, uhum. mulher, que ela fala assim, não, mas tá, ele fugiu de vocês e tal, eu posso, assim, dar vocês no lugar de mim, né, porque afinal de contas, né, eu quero, afinal de contas, né, por que que eu vou sofrer por causa do cara, né? É legal que ela fala assim, mas talvez a gente prefira você, né? Sim, nossa, ela fala com uma calma isso. E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, ela fala, o Frank fugiu de vocês, e fala o nome completo do Frank, né? E aí eles olham com aquela cara de, sim, eu lembro desse cara, ou seja, esse cara realmente foi divertido destroçar ele. E ela fala, mas ele fugiu. E eles falam, não, ele não fugiu, é impossível. E aí, em nenhum momento do filme, é mostrado que os cenobitas foram atrás pra saber se o Frank fugiu ou não. O que é uma loucura de um erro de roteiro absurdo, entendeu? Porque eles nem vão pra outra dimensão pra ver se o cara tá lá, entendeu? Tanto que... simplesmente eles não ligavam, né? Não, então, mas eles falam, né? Não, ele não fugiu, é impossível fugir da gente. Então, é uma coisa que pra eles é importante. Se não fosse importante, o Frank não ia tá morrendo de medo que eles voltassem atrás dele, entendeu? Então, ali é uma cagadinha, escorregadinha de roteiro mesmo. Tanto que no final, assim, adiantando lá pro final mesmo, quando ela reencontra os cenobitas na casa do pai, que aí ela tá conversando com o pai, que na verdade não é o pai dela, mas ela até então ela acha que é, uhum. né? E aí ponto de novo, pro cinema dos anos 80, que mostrava as coisas pro público e não pro ator ou pra atriz, porque o cara tá cheio de sangue, então é visível o que aconteceu ali, e ela não percebe, é muito legal. Ah, mas aí tem um ponto de entre aspas, desculpa, porque o Larry, quer dizer, o Frank na pele do Larry fala que encarou o Frank e que agora o Frank tava morto. É. E aí ele leva ela pra mostrar lá no sótão um corpo ensanguentado no chão. Isso! E aí é ali que os cenobitas aparecem de novo pra ela. E aí eles olham pra cara dela e olham pro corpo ali no chão e falam, nós queremos o cara que fez isso. E ela fala, não, porque quem fez foi o meu pai e o acordo não era esse. E sai correndo. É, isso que é legal, porque quando ela faz o acordo e ela percebe que o Frank, aparentemente é o Frank que tá morto, uhum. a questão é que assim, ela pode se dar muito mal, porque ela fala, putz, eles morreram, eles não vão conseguir levar eles, vão me levar, vão levar meu pai, eu tô assim, aqui no inferno mesmo, né? Uhum. Porque ela falou, eles falaram, a sinobita mulher fala assim, né? Se você enganou a gente, né? Aí o Pinhead completa. Nós vamos destruir a sua alma. Nossa, né? Gente. Não é só a carne, é a sua alma, nossa, né? Isso é profundo isso demais, cara, é muito assustador. Não, mas é exatamente isso, os cenobitas, eles conseguiam ver a alma daquele corpo, e é por isso que eles queriam quem fez aquilo e não o corpo em si. Sim. Assim, aquilo é tipo, ó, somos demônios, mas somos justos, né? Exato. Nós queremos, na verdade, alguém que a gente possa torturar de verdade. E você quer coisa mais divertida pra alguém que só faz maldade fazer maldade com alguém que gosta de maldade? Isso é uma coisa que a gente consegue imaginar. A gente não precisa ser ruim. Essa é uma loucura do filme, assim, que depois de raciocinar um pouquinho sobre ele, sabe? Você percebe que pra quê esse exagero de querer o máximo de prazer? Eu até, assim, eu tenho um leve masoquismo, tipo, eu gosto um pouquinho de dor, mas nesse nível que eles chegam nesse filme, é muito assustador do cara querer uma caixa mágica que leve ele para o mundo da dor e do prazer, sabe? É, nossa, querer demais do pensamento humano, cara. Mas isso que é legal do pensamento humano que você falou, ele não sabia disso, ele até, porque no começo, o chinesinho lá que entrega a caixa pra ele, fala assim, qual que é o seu prazer, senhor? Então aquela coisa, não, meu prazer... Não. Na verdade, a pergunta é, o que você deseja? Não é qual é o seu prazer, aí é que tá. É qual é o seu desejo, exatamente. Qual é o seu desejo? É que desejo pra gente, quando a gente fala isso no Brasil, pode ser que não seja a mesma conotação que era nos anos 80 nos Estados Unidos. Entendeu? É que eu tô lembrando a frase em inglês. Ele pergunta, what's your pleasure? É, sir? Qual o seu prazer, exatamente. Tá. Mas dá pra entender, assim, a sua questão, nessa questão da... Da possível tradução, mas enfim. Dá na mesma, né? O que não muda o fato também. Uhum. Se você é um pervertido sexual, ao ponto de querer uma caixa, que pode te levar pra uma dimensão, seja no céu ou no inferno, pra você sentir mais prazer, cara, o que você deseja... O que você quer é aquele prazer, entendeu? Nossa, mas é muito exagerado. Sim, mas é porque eu acho que ele não acreditava que era isso de verdade. Tem isso, né? Ele não sabia. Então. Eu acho que ele não sabia. Ele achou que, assim, que ia encontrar, sabe, mulheres que nunca se cansariam. Ele nunca se cansaria. É, e assim. O ego do Frank é uma coisa, né, que honestamente, né, precisou de 4 cenobitas pra derrubar ele, né? É a nossa ignorância. Sabe quando você... Isso é muito comum. Você coloca características assim, tô falando características humanas em seres superiores. Tipo, ah, você falar que Deus, por exemplo, Deus é amoroso, Deus é raivoso. Não, isso são características humanas. Deus não é isso. Uhum. Sim. Sim, é, porque a gente tem que falar, na verdade, e a gente só tem capacidade de imaginar aquilo que a gente teoricamente já conhece de alguma forma. O cérebro humano, ele é incapaz de criar coisas que ele nunca tenha visto ou que alguém tenha falado pra ele, entendeu? Isso é um fato da nossa humanidade, né? Nós somos animais, apesar de tudo. Então, quando provavelmente ele pensou na caixa, ele pensou em outra coisa. Ele não pensou que ele ia pra uma dimensão do inferno, onde ele ia ser torturado absurdamente. E o pior, que ele ia gostar muito disso. Mas ele não ia gostar tanto quanto os demônios que estavam torturando ele. Não, e o chinesinho que vendeu a caixa pra ele já tava tão convencido da, entre aspas, necessidade do Frank de sentir aquele prazer, que o cara deu 2 pacos de dinheiro pra ele lá, mas quando o Frank foi embora com a caixa, o chinesinho nem pegou no dinheiro e falou assim, a caixa já era sua. Quer dizer, você já estava necessitado, você já estava querendo esse prazer. Você não precisava me convencer, me dar o dinheiro, sabe? Dependendo do papinho que ele desse no chinês ali, ele levava aquela caixa sem precisar dar um puto pro chinesinho. Só que ele estava disposto a qualquer coisa pra alcançar aquele prazer, né? É, e tem outro fator. Eu imagino que provavelmente, não sei, pode ser que esse chinesinho, ele volte, né, nas sequências, quando é mostrado, por exemplo, a criação da caixa e tudo mais, como o Tigre falou, que eu acho que é o tema do terceiro, se não me engano, que ele comentou. Mas existe um outro personagem que a gente nem comentou ainda, que é aquele suposto morador de rua que fica atrás da Christie. Uhum. Ele é o cara mais estranho. Estranho, eu tô falando dentro de um universo que tem gente branca com roupas de couro que aparentemente que gostam de ser torturadas, né? Sim, ele é uma figura que, na verdade, durante todo o filme, até literalmente a última cena com a Christie, porque só ela vê ele, a gente não tem a mínima ideia do que ele é de verdade. Uhum. Entendeu? Uhum. Não dá pra saber se, por exemplo, ele é um cara que é um demônio também, ou se ele é simplesmente um mensageiro, ou se ele pode ser um caçador de demônios que vai tentar avisá-la do mal que está em sua casa. Entendeu? Não dá pra... O filme não dá nenhuma pista pra gente. O filme não fala nada sobre o que ele é. Ele não tem uma fala no filme todo. Ele só olha pra cara dela e ela conversa com ele, ele come os insetos e ele desaparece. Fim. Porque tem elementos estranhos no filme, assim, que te deixam mais perturbados. Um deles, assim, é o morador de rua mesmo, que é meio, digamos assim, clássico. Ele é o cara que ninguém conhece, não sabe. É o cara invisível, na verdade, né? Uhum. E nada melhor do que você colocar alguém invisível sendo um morador de rua, né? E você coloca o personagem, assim, que eu acho que é uma coisa muito, muito legal, é que é o estranho no conhecido, que no caso é quando o Frank pega a pele do Larry, que é o pai, né? Uhum. E é uma coisa que eu já tinha falado disso lá no TVCast que a gente comentou sobre a volta dos mortos-vivos, que quando o familiar te assusta, é uma coisa muito pior, né? Uhum. Porque ali, por mais que ela descubra que é o Frank, é o pai dela, que, né? É o Larry que tá falando aquelas coisas horríveis, né? Aí quando ele fala, né, o come to daddy, reconhece ele. E aí que ele se entrega, né? Porque uma das exigências dos cenobitas é que ele tinha que confessar. E olha só que interessante, eu tinha falado lá no começo sobre a mistura do profano com o sagrado, a questão, assim, de você ser condenado pela ou falta de condenação, das faltas de você se salvar isso é uma coisa mais ligada ao catolicismo, ao cristianismo, é que você, se você confessar, você não é salvo. Aqui é o contrário, né? Você confessou e aí você foi danado, você foi condenado ao inferno. Pois é. Mas ele pertencia ao inferno, né? É, porque ele também, ele tava sendo julgado ali por criaturas do inferno, então de repente poderia funcionar dessa forma inversa mesmo. Ele precisava confessar pra poder ser condenado. Anjo ou demônio, como eles falaram ali. Exatamente. Né? E no fim das contas, né, ele também, de novo, é dilacerado e ainda, eles ainda falam, né, eles dão até um joguinho pra ela, fala assim, ó, você sai daqui que isso não é pros seus olhos, mas ela faz questão de ver. E essa condenação é tão forte que no final das contas, tudo se consome no fogo, tudo mesmo, né, a casa inteira, tipo, como é que é, combustão espontânea, né? É, uma coisa meio poltergeist. Então, tudo se consome assim, ali também, no fogo. É, exatamente, uma coisa meio poltergeist e a casa vai abaixo com fogo. É, mas aí que eu falo, né, quando o filme, ele é bem bem escrito, cara, ele vai longe. Porque a gente imagina o tempo todo que o problema dela vai ser enfrentar a mulher do pai dela. E em determinado momento, a gente não comentou, mas o próprio Frank mata a Julia. Mas sim. E ali a Julia olha pra cara dele e fala, eu não. E ele fala, olha, desculpa, mas, né, isso é o de menos essa altura do campeonato, querida. Eu achei irônico dele dizer, ainda não é nada pessoal. Já que já aconteceu, né, vamos lá, vamos aproveitar, né, a situação. É. É, do tipo, por favor, não me odeie, mas eu nunca gostei de você. Eu só queria que você fosse minha escrava. Ai, cara. Né? E ela não percebeu. E aí, a Christie, depois ela fazer tudo isso, ela devolve o Frank pros cenobitas. E aí você pensa, ó, ela só tem que sair dali. E aí o filme olha pra você de novo e fala assim, ha! Século 21, isso aqui é anos 80, aqui o sistema é bruto, eles ainda querem ela, entendeu? Porque Exato. Eles são demônios, eles podem até ter sido o anjo que tirou o Frank de perto dela, né? E aí cai muito bem com o demônios para alguns e anjos para outros, né? Exatamente, mas ela manipulou o cubo, então ela foi atraída para eles, né? Sim. E aí ela pertence a eles. E eles, Exato. Todos eles tentam pegar ela. Eles falam assim, pô, né? Ela começa a chorar, ele, não, mas por favor, não chore, né? É um desperdício. Que desperdício de sentimento. Nossa, e aquilo foi são lágrimas, nossa. Desperdiçadas. Lágrimas, é um desperdício, nossa, de sofrimento. E eu... Sofrimento, é isso aí, um desperdício de sofrimento. Achei aquilo tão bonito, cara. Chega a ser poético, né? Chega Sim, a ser exatamente. Isso que é legal, porque assim, eles não são aqueles tipos de. Aqueles demônios assim mais básicos que você conhece, que eles querem só o sofrimento pelo sofrimento ali. Eles veem a deceleração da alma como uma coisa legal. Pra eles, assim, olha só, eu tô te fazendo um bem. Olha o jeito que o Pinhead fala pra ela logo depois que o Frank morre, né? We have such sights to show you. Nossa, as coisas que a gente tem que mostrar, que a gente vai mostrar pra você. Ele fala isso com gosto mesmo. Sim. Eles têm classe. É, eles classudinhos. Eles são elegantes, né? E isso são todos eles. E eles mostram como se fosse uma coisa antiga, né? Uma inteligência anciã, né? Exatamente. Eles parecem ser sábios, mas eles são... Eles têm classe, sabe? Eles não pulam em cima dela. Eles não querem assustar ela, né? Você percebe que ali, por exemplo, o Nemesis, ele é forte. Tanto que ele é o primeiro que agarra ela, Sim. né? Que vai arrastar ela. E aí o outro vem e fala, olha, né? Eu imagino que pra eles seja muito mais divertido se ela for por conta própria. É essa a sensação que me deu. Em contraponto ao Nemesis, fica aquele cabeça de bolha de óculos escuro lá, olhando pra ela e fazendo aquela... Eu fiquei lembrando do Majin Buu, do Dragon Ball Z. Tipo, olhando pra ela e lá atrás eu tava escutando, vou te comer. Sim, o Majin Buu. Sabe? Mas até ele é assim, né? Ele é classudo. Ele é uma Exato. Bolha com classe, sabe? Sim, exatamente. E aí foi que eu tinha comentado que tem essa questão dos efeitos especiais, que realmente é a parte mais fraca do filme, né? Porque isso é uma outra coisa interessante, né? Porque eles falaram que quando estavam já montando o filme, né? O Clive Barker falou assim que o dinheiro tinha acabado praticamente naquela sessão. Daí que ele não tinha o dinheiro pra chamar um cara, um profissional pra fazer isso, né? Então, então ele chamou um cara que ele chama só do cara, o cara da Grécia, e eles pegaram os frames um a um e começaram a pintar pra dar aquele efeito tosco lá dele sendo voltando pra dimensão deles, né? Ah, é? Caraca. Pô, ficou muito bem feito, cara. Eu sei que eu já vi esse efeito, ele é muito... Como é que eu vou explicar? Sei lá, toda vez que algum programa de televisão vai fazer algum especial falando dos filmes clássicos de terror e horror, sempre mostra essa cena deles sendo, entre aspas, teletransportados de volta pro inferno. Né? Que essa coisa super fiz aqui no pente, esse raio dourado em volta de vocês e quebrei, né? E assim, é o único efeito de fato que eu olhei e falei, nossa, né? Anos 80 Tosquérrimo. De verdade. É, mas isso é o de menos. Por mais que você olhe e fale, podia ter sido melhor. Gente, de verdade, com tudo isso que a gente discutiu até agora, entendeu? Desde níveis de profundas conversas, observações e filosofias que o filme pode trazer. Porque isso que talvez seja tão assustador nele, não é um tipo de coisa que você pode só ter medo. Por exemplo, Sexta-feira 13, o Jason, eu acho que ele ganha, assim, um peso muito forte pra quem curte terror, porque ele não tem distinção do que ele vai matar, entendeu? Ele simplesmente pega lá a arma que ele tem na mão e ele mata. Da menina que tá transando pela primeira vez no acampamento, ao deficiente físico, ao cachorro, ao negro, à loira, ao rico, ao pobre, ele simplesmente mata todo mundo. Uhum. Entendeu? Ele não tem distinção. Quem aparecer na frente dele, ele mata. Não importa ser inimigo. Agora, quando você pega filmes do tipo Hellraiser, que ele tem toda essa discussão do que são os prazeres, o que são os desejos, até onde você suportaria, aceitaria ir por conta própria, e se você não gostar e quiser fugir, até onde você acabaria com a vida de outras pessoas, entendeu? Como é que você negociaria e tudo mais? Ou você pega, por exemplo, a discussão que o próprio Fred Krueger traz, porque, cara, o cara mata pelo sonho, entendeu? Cara, todo mundo precisa dormir, né? E isso torna a coisa em um nível, assim, que você olha e fala, meu Deus, sim, é isso, entendeu? É isso que se faz um horror de verdade, é isso que se faz um terror de verdade. Uhum. E é por isso que a gente gosta, e é por isso que tanto tempo depois, por mais que aquele efeito seja ruim, por mais que o orçamento tenha sido baixo, ele ainda causa incômodo. E aqui eu não tô falando que necessariamente quem assistiu precisa ter medo. Por exemplo, eu senti medo. De verdade, assistindo, entendeu? Isso não foi brincadeira até agora. Não, mas é um medo complexo, medo. Como você tá falando, pela questão do desenvolvimento psicológico da coisa, sim, sabe? Tanto a coisa mais simples, sim, quanto o sono, que é fisiológico, e aí você tem um medo mais bruto, mais carnal, quanto esse medo filosófico da coisa. Eles não fazem a maldade pela maldade, eles filosofam sobre quanto a pessoa aguenta, ou o que a pessoa é capaz de fazer, né? Não é só a dor ou o sofrimento imediato, é uma coisa que dura mais, que pode se desenvolver mais. É bem, assim, difícil de lidar por bastante tempo, né? E não só isso, ele joga a decisão do sofrer totalmente na responsabilidade do humano. E é isso que assusta a gente, entendeu? Porque, assim, nós somos passíveis de erros e de escolhas impulsivas o tempo todo. Uhum. E tudo bem, eu entendo e imagino que aqui nenhum de nós pegaria um cubo mágico pra ir pro inferno, porque eu, uhul, sou super sado e é isso que eu quero, entendeu? Mas, com certeza, todos nós temos ações que motivam a gente a levantar todos os dias de manhã da cama, independente de qual for, uhum, né? E aí, isso assusta, entendeu? E, tipo, uhum, todos os corpos precisam dormir. E isso também assusta, não é questão de querer. É como a gente é. E aí, se a gente é assim, entendeu? Não tem o que fazer. Se é simplesmente, sei lá, um espírito do mal, tipo, atividade paranormal, você reza, cara. Mas eu vou dizer uma, entendeu, coisa, Domênica. A grande questão é que coloca no começo desse filme é a curiosidade. E curiosidade nós todos temos. Você pode, pode não saber, exato, que a caixa vai abrir alguma coisa, vai abrir um portal, mas você pode estar. Né? A caixa pode ser tantas coisas. Enfim. Eu ia dizer de uma forma menos complexa, né, Tigre? Que tem louco pra tudo, né? Tem louco pra tudo. E detalhe, pra Christie, por exemplo, quando os cenobitas aparecem pra ela, ela fala, porque ele fala assim, você invocou a gente, você abriu a caixa. Ela fala, não, eu não abri a caixa, eu não invoquei vocês, era um quebra-cabeça. E aí ele olha e fala, não, não era, sabe? Então, às vezes, o quebra-cabeça que você tá brincando, o seu cubo mágico, não é um cubo mágico. Você nunca vai saber, não é mesmo? E é isso que assusta, né? Porque mostra que, às vezes, as nossas escolhas, sejam elas conscientes ou não, podem trazer consequências muito ruins pra gente. Exatamente, é. Né? Podendo estender pra coisa da vida toda, né? A complexidade da vida. Você tem que tomar cuidado com as escolhas que faz, né? É isso aí. Sim. E, mas assim, eu tinha comentado lá atrás, eu sei que tá longo, mas eu preciso falar sobre isso também. Ao mesmo tempo que a Julia é esse personagem todo complexo, mas ela é uma mulher forte, né? Agora, a Christie, eu acho que ela também, assim, ela é de uma força absurda. Tanto que, assim, são detalhes mínimos. Mas eu vou falar de uma cena que vocês podem assistir ao filme só nesse pedacinho pra vocês verem como é interessante. Ela enfrenta o Frank, foge com o cubo, negocia com o cenobita sem ter a mínima ideia do que tá fazendo, mas faz, né? Aí depois, ela consegue, né, entregar o Frank e ela começa a fechar o cubo, enfrentando todas as dificuldades possíveis pra mandar os bichinhos do mal embora pros seus devidos lugares. Que já é uma demonstração da força dela aí também, né? Exatamente. E aí vem o Steve, né, que é o namorado que tem que vir salvar a donzela, é claro. E ali tem duas opções. Ou ele vai ser morto, porque ela não vai conseguir avisá-lo a tempo, então ele seria um sacrifício pra ela conseguir sobreviver, ou ele provavelmente salvaria ela. E ali, tudo bem, ele não salva ela, no final das contas, né? E ele também não morre, embora tenha um pedacinho ali, né, que você olha e fala, meu irmão, você já era, mas ele sobrevive. E ali, depois, logo no finalzinho, tem uma hora que o cubo se vira sozinho e é um momento que aquele escorpião mutante aparece, volta. De novo, né? Que ele abre a porta. Então, o Steve abre a porta, ela luta contra o escorpião fisicamente, uhum. porque ele tenta segurar a mão dela e ela tá tentando pegar o cubo. E o Steve tá lá jogado contra a parede lá, morrendo de medo, né? Vamos dizer assim. Na verdade, ele é que é... Desculpa a expressão, mas é assim que usam normalmente. Ele é que é a donzela em perigo ali. É, basicamente. É um comentário machista, mas é isso. Desculpa, aí, eu fiz que pedi desculpa não. antes. Não, não, tudo bem. Tá de boa, não me senti ofendida, mas é isso mesmo. O conceito donzela, ele é machista, mas enfim. Ela pega o cubo e aí ele estende a mão pra ela, pra ele fechar o cubo. E ela pega e dá um tapa na mão dele, tipo... Sabe, tipo, criança, vai dormir, pof, né? E aí ela fecha. E assim, é um segundo de cena, sabe? Que ele vai tentado, tipo, não, daqui, eu tenho que te salvar. E ela, tipo, dá uma batida assim, ela nem olha pra ele, sabe? Ela nem perde uhum. tempo, ela simplesmente dá uma na mão dele assim e fecha. E aí tudo bem, ela sai pra rua e aí tá chovendo e aí ele coloca o casaco nela. E aí eu olhei e falei, gente, isso daqui é anos 80, entendeu? E essa mulher, ela salvou o cara, entendeu? E o quanto isso é foda, entendeu? Ela se salvou de um abusador, ela resolveu o problema do filme inteiro e ela não precisou da ajuda do cara. Quebrando paradigmas, olha aí. Sim. Então, gente, é isso aí. Ó, e conversamos aí bastante sobre Hellraiser. Talvez coisas assim que você não tinha percebido ainda sobre o filme. Mas é pra isso que serve, né? Essas discussões todas. Então, vou pedir aí agora as suas considerações finais. E já emende com seus devidos aí jabás. Pode começar. Você primeiro, Domênica. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. E vai fundo agora. Bom, eu que agradeço. De verdade, Tigre, obrigado pelo convite. Marcos, é um prazer gravar contigo de novo. Oh, né? A gente vai ter que se acertar de se convidar pra casa também, né? Porque a gente só se encontra no podcast dos outros. É verdade, a gente tem que combinar um no podcast do outro. A gente vai quebrar a podosfera se a gente fizer isso, pelo visto, mas tudo bem. Tá certo. E sobre Hellraiser, é um filme que eu acho ele traz diversas discussões, mas independente se você quer analisar tudo isso, ou se a sua mente te leva pra isso, também não é que eu queria ver tudo isso, essas coisas simplesmente vieram, né, e eu acho que isso prova que sim, ele é um filme bom. Porque 30 anos depois, ele ainda causar repulsa, independente do diálogo, independente de como os personagens são estereotipados, independente das tendências, e ainda trazer discussões, cara, é um filme bom. E sim, é um filme que dá medo, entendeu? Uhum. Tive medo mesmo, assim, de verdade, eu não estou zoando, e olha que assim, eu sou a louca do terror, eu adoro filme de terror e de horror, pouquíssimos filmes me assustam de verdade, esse foi um deles, Chuck é um outro, isso não Nossa. É zoeira, não sei porquê. Mas é um filme que eu realmente gostei. Eu vou ler o livro sim, porque eu quero ver em palavras, né, as diferenças e ver se eu consegui pelo menos acertar um pouquinho de tudo que eu aprendi. E não sei se eu vou ver as continuações. Eu não sei se eu tenho preparo pra isso. Mas eu vou tentar. Mas é isso, obrigado pela oportunidade, obrigado pela companhia, meninos, é muito bom, e eu espero que a gente se veja por aí. Isso aí, e você, Mar? Ah, que isso, cara, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade, né, a gente se conheceu lá na agência Transmídia, mas eu já escutava o Tigre no Cinema antes, e sempre adorei você, sempre gostei muito da Domênica, desde a primeira participação dela lá no Cabuloso Cast, e pô, estamos aí, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Quanto ao filme, assim, eu te agradeço me fazer perder essa noite de sono. E quando você for fazer sobre os outros filmes, lembre-se de não me chamar. É basicamente isso. Sabe que eu, assim, eu gosto bastante de gravar filme de terror, principalmente assim nessa época de outubro. Né, apesar do podcast de sair, não vai sair em outubro. Eita. Fica por uma questão assim de agenda mesmo. O pessoal, alguns convidados, por exemplo, o Cliff, que grava direto assim, ele falou pra mim, eu não vou revisitar esse filme, né, certo? Ele não conte comigo na gravação. Teve gente que nem sequer me respondeu, então eu imagino só o tipo de terror que esse filme causa nas pessoas. Não, mas realmente, eu só tinha visto esse filme uma vez na minha infância, perdi várias noites de sono por causa dele, e ao revê-lo, eu concordo plenamente com a Domênica em dizer que ele continua muito assustador e continua muito psicologicamente perturbador, né? Como eu falei, eu te agradeço por me fazer perder essa noite de sono, e estamos aí, né? É isso aí. Você já sabe onde encontrar a gente, já tá feito mesmo, hein? Eu só tenho a agradecer vocês por esse prazer de estar aqui trocando ideia, assim, e aprendendo muito, porque eu acho que ainda tem muito a aprender com relação a toda essa psicologia relacionada a essa cultura, não só do terror, como do cinema em geral. É isso aí, e eu não imaginava realmente que Horrorzit tinha esse poder nas pessoas, assim, porque fazia realmente muito tempo que não assistia. Eu assisti a última vez, eu tava entrando na faculdade, então aí já tem Já tem... Deixa eu ver, eu entrei em 2002, então... Já não tem, precisa já... denotar a velhice, não, tá? A gente acredita que é muito tempo, pode deixar, Tig. Então, e aí... E foi um filme assim que... E foi uma série de filmes assim que me marcou mesmo. E eu acabei revendo algumas vezes na minha vida. Mas é legal você rever adulto, eu acho, que você começa a pegar essas coisas, né? E olha só, pera aí, como é interessante. Que a gente, assim, já com, digamos, nossos problemas pessoais e tal... Não sei, cada um sabe como é viver a vida adulta. Mas ainda assim, chega um filme que tem 30 anos... Com um orçamento baixíssimo de $1 milhão, mas que na época rendeu 14 vezes isso. Olha só! Né, e te tira dos trilhos, né? Te faz pensar ou te faz não querer, não conseguir dormir aí, como o Marcos comentou. E talvez assim, né? Espero só que a alma de ninguém seja levada aí, assim, por essa noite, né? Então, se acharem como... Não, ninguém vai pegar nada que seja quadradinho hoje. Fica tranquilo. Não há a menor possibilidade de nada ser aberto hoje, independente se seja armário, gaveta, entendeu? Nada será aberto. Celular, Domênica? Tá desligado essa merda. Desde antes de eu começar a ver o filme. É. Como eu falei lá, né, no filme, numa das continuações, o Pinhead vai pra internet. Quem sabe agora ele não tá aí no seu celular. Meu Deus, não, faz comigo. Poxa, gente, não, eu sou uma pessoa tão legal, sabe, eu enfrentei um medo pra estar aqui gravando e você me trata assim. How rude da sua parte. Que nós, você não tem a classe que os cenobitas têm, tá? Tá vendo? O Pinhead não falaria assim comigo. Ele falaria coisas piores, mas enfim, eu não quero. Talvez ele te desse um abraço e falando assim: eu vou te mostrar coisas tão boas. É, eu vou te mostrar o que é dor e prazer de verdade sem internet. Ui, ok, gente. Tá isso então, né? Assista um filme, o filme é bom, vale a pena, seja pra filosofar ou simplesmente porque sim, é um filme de horror bom. E é um filme clássico. E sim, tem que ser visto. Pra quem gosta de filme de terror, assista. Agora, se você tem medo de filme de terror ou de suspense, você chegou até aqui e ainda não virou do avesso, não assista. Pois é. É tudo que eu tenho a dizer, entendeu? Pra quem fala pra mim, olha, eu tenho medo de terror, eu falo, não assista esse. Sei lá, vai assistir Exorcista, que eu acho que é mais de boa. E pra você que tá ouvindo aí, então já fica essa pergunta, o que você achou de Hellraiser? Por acaso você ficou sem dormir depois que reassistiu, ou simplesmente por ouvir a gente aqui, teve aquela sensação assim de, né, dos pelos do braço subindo? Então fala aí com a gente, entra lá por e-mail, pode ser por e-mail, no contato@antigocinema.com, nosso Twitter, no @antigocinema, também estamos lá no Facebook, também se você puder dar as estrelinhas no iTunes, a gente aceita também, mas estamos no Instagram, no Google+, os nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui embaixo para você entrar em contato com a gente, e não esqueça de comentar, compartilhar, que isso é muito importante. E para finalizar, né, para deixar a nossa seleção musical ali na nossa lista do Spotify, não existe música melhor do que Hellraiser, do Motorhead, que faz parte da trilha sonora do Hellraiser. Yes! 3, certo? Yes! Aí pode. Agora ganhou meu respeito de volta. É isso aí. Então, gente, muito obrigado por aí. Obrigado vocês aí por aceitarem meu convite. Obrigado pra você que fez um download. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!